A rádio número 1 em audiência também é primeiro lugar no esporte. O futebol na Brasil é show de bola. A nossa equipe esportiva dá um golaço de emoção no seu rádio. Tá no futebol, tá na Brasil. Rádio Brasil, a força do rádio em Santa Bárbara do Oeste. Rádio Brasil AM, Rio Voz, potência. Rádio Brasil AM, a sua tradição e nem supera. Show da manhã, com Jota Alves. Muito boa segunda-feira para você passar na Planeta Calças e conhecer através do WhatsApp as novidades que a Planeta preparou para você e toda a sua família. Ligue no WhatsApp da Planeta 971-22-1330. 971-22-1330. Escreva lá. Ah, ouvi aqui na Rádio Brasil esse telefone, esse WhatsApp. Eu quero novidades, eu quero um bom preço e aquela tranquilidade e facilidade para pagar tudo isso. A Planeta Calça tem. Obrigado, pessoal de Tintas MC. Obrigado, Tintas MC, tudo em tintas para você. Rua Floriano Peixoto, 881 no centro, em frente ao terminal Urbano Central. Telefone para entrega grátis em toda a região, 2210-0795. Estamos fechando mais um show da manhã. Hoje, 22 de março de 2021. Março também, blá blá blá, hein? Já é Elvis. Mas vamos lá. Marque na sua agendinha, ó, pra alegria de muitos, tristeza de alguns. Anote aí. Não tenha medo da mudança. Coisas boas se vão para que outras melhores possam vir. Bom dia. Bom dia, bom dia. Mas bom dia de verdade. Santa Bárbara, meu amor. Brasil. Acabamos de apresentar pela Rádio Brasil. Show da manhã com Jota Alves. Aumente o volume e preste atenção na informação urgente. A Havan está com todo o setor de Páscoa em 10 vezes sem entrada e sem juros. Nesta semana tem combo 3 barras Hershey Garoto Nestlé, só R$ 9,99. Muito barato. E tem caixa de bombom Nestlé ou Garoto por só R$ 7,99 cada. Aproveite ainda o pula-pula. Clientes do cartão Havan compram hoje e pagam só em maio. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Compre pelo Zap Havan e retire seus chocolates na loja mais próxima sem pagar frete. Um gesto de amor e solidariedade pode ser a definição de um doador de sangue. Sua contribuição é muito importante para manter o estoque de sangue que é necessário para os hospitais. A doação é um simples ato que representa muito. Não importa a razão, após a doação você se sentirá bem, sabendo que ajudou alguém. Entre nessa luta, doe sangue e faça a vida de alguém fazer sentido. Uma mensagem da Rádio Brasil. Rádio Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Muita prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, tem na minha mesa e na sua também. Um refrigerante do prazer, é você. Um refrigerante dos amigos, vem comigo também. Refrigerante esportivo. Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste, 590 kHz. Mais música pra você. Tenho esperado esse momento. A Rádio Brasil, a partir de agora, apresenta Experiência de Deus. De Deus, com o padre Reginaldo Manzotti. Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, quero saudar a todos nesta quinta semana da quaresma, hoje, segunda-feira. Saudar a todos que estão nos acompanhando, dispostos a fazer a experiência de Deus. Saudar a você que me acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, AM 1430, Evangelizar FM 99.5, o sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90.9 e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Rádio Brasil AM de Santa Bárbara do Oeste. Mais amor, por favor, é uma música super atual e necessária que você pode escutar e baixar no seu Spotify. Padre Reginaldo Manzotti. Padre Manzotti. E você pode...